6. Reporte turbulência moderada forte sobre o externo. Salvador, está 3566, nível 060. 3144, chama a torre na frequência 6086. 7186, 3144. Tribe 5240, reduz a velocidade para 1709. 1970, reduzindo, 5240. Tribe 5240, desce para 2000 pés, autorizado LS, porta atrás. 2000, reportando essa autorizada, 5240. Batalha do 230, autorizado desvio à esquerda. Passar 2230, confirme. 2230, passando agora 70, solicitando desvio à esquerda. Autorizado, passar 2230. Reposte e retorna na rota. Ok, 2230. Salvador, está 3566, nível 060. Então, 3566, mantém escuta. Então, 3660, boi na proa de pelo. Pelo 60. Então, 3660, para a chegada Bonf, desça para 2000. Firme, 3660. Então, 3566, desça para 3000 pés, quer negar o no 0 no 2. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite é o curto localizador. Tan 3566, copiou? Negativo, senhora, repito. Tan 3566, desça para 3000 pés, NH 190 no 2. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite é o curto localizador. Tan 3566, desce para 3000, ajustado 190 no 2. Mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Tan 3566. Tripe 5240, complete aproximação, chame a torre na frequência 6086. 6086, boa. 3660 solicita vetoração, sem condição de cumprir o perfil da Star Bonf agora. Tan 3660, curva esquerda pro 160 para interceptar o curso do localizador. 160 pelo lote 60. Gol 924, desça para 4000 pés, NH 1092. 4000, 1012, 1924. Salvador Control 197, right turn to avoid weather. Go 1697 to flight level 050. And flight level 050 to 1697. Go 1697, confirme header. Header 214, 1697. Roger, go 1697. Controle Salvador, é o Papa Romeu com a Alfa Serra. Tan 3660, curva esquerda para 140. 140, 60. Controle Salvador, é o Papa Romeu com a Alfa Serra. Papa Romeu com a Alfa Serra, prossiga. Gol 924, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite oculto localizador. Mantendo proa, 4000, limite lock, 924. Yang Serra, Serra, reporte que a situação mantém 500 pés. Gol 1697, now heading 250 to 10 miles. After flight, they have Fox 67. Go 1697, FT, flyhead, pelo. Papa Romeo, Eco, Alfa Serra, desse plano de voo 050. Confirme, senhorita. Eco, Alfa Serra, desse plano de voo 050. Desse exílio, né, 050, da presente, o Eco, Alfa Serra. Salvador, está 3566. Tan 3566, desça para 2000, autorizado TLS, reporte autorizado. 2000 ILS reportará, 3566. TAM 3566, reduza para aproximação. Reduzindo a aproximação, TAM 3566. ILS, TAM 3660. TAM 3660, complete aproximação, chame a torre na frequência 186. Bom, obrigado. Controle Salvador, TAM 3144. Liga, TAM 3144. 3144, no solo em Salvador, só para reportar. Para a senhora passar para as próximas aeronaves. É, turbulência. Estacionamento, parte 4, chama táxi. Estacionado com 7 a bordo para o táxi. Gente, livre táxi, reporte no ponto de espera da 17 para ingresso. Estou falando no ponto de espera da 17. Trip 5240 no solo 03, libere a direita utilizando por gentileza, chama solo no 21 desceu a 9. 219, obrigado. Azul 4033, vento 090 graus, 17 nós, autorizado a decolagem, pistão 90. Autorizado a decolagem, 143. TAM 3660, continua a aproximação, informarei pistão no zero livre, para informação Embraer da Azul, iniciando rolagem. TAM 3660, check trem, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 100 graus, 19 nós, variando até 22 nós. Livre pouso, 3660. O azul 4033, decolado 05, controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, boa tarde, azul 4033. Só aí, Vitor, Juliette. Gente, Vitor, Índia, Juliette, ali em Matém, pistão no 7. Torre, eu tá 3193, ponto de espera da 10, pronto. Gente, tá 3193, mantém o ponto de espera da 190. Avante. TAM 3660 no solo 07, libere próxima à direita, agilizando por gentileza e chame o solo em 121 decimal 9. Obrigado, TAM 3660. Oi, Vitor, Índia, Juliette, alinhado e pronto na 7. Gente, mantenha a posição aguardando devido à aeronave agora para pouso no 07, ok? Torre Salvador, TAM 3566. TAM 3566, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. TAM 3566, observa a aeronave livrando, reporta. Forte variação de vento sobre o externo. Perda de 15, ganho de até 40. Ciência, TAM 3566, agora sim pouso autorizado, pistão no zero, vento 100 graus, 17 nós, variando até 22 nós. TAM 3566, livre pouso, pistão no zero graus. 3566, no solo 08, libere próxima direita, agilizando na medida do possível, chama solo no 21, no decimal 9. Lembrando direita, 219. Bom, no 924, tá na escuta. Aí, Quebec, alinhado em próxima 7. Gol no 924, na escuta. Oi, Salvador, gol no 924, ciente da aeronave na pista, 410. Gol no 924, ciente, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-7-9. Livre pouso, não 1-0, gol no 924. Oi, Salvador, é o Papa Tango, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga, intenção é 1-7. Afirmativo, se autorizado, direto para 4, o helicóptero está em Itapuã. Gente, o Yankee Serra Serra dá presente, então, autorizado, cruzada final 1-0-2-8, reporte cruzando. Voltará cruzando final 1-0, Serra Serra. O TAN 3193, ali mantém pistão 1-0. Ali mantém pistão 1-0, TAN 3193. Vitor Índia Juliette, alinhado e pronto. Gente, o Vitor Índia Juliette está autorizado, decolagem pistão 1-7, vento 090 graus, 1-6-12 nós, atentando apenas as três turbulências do Boeing da Gol, que acabou de pousar no 1-0, ok? Gol no 924, no solo 1-0, libere próxima direita via eco, chama solo no 21, no decimal 9. 219, vai liberar direita, eco. O Yankee Serra Serra já no visual, cruzando agora no 028, reporta no solo controlado, no pátio 4, o vento 090 graus, 1-6-12 nós, variando até 2-1 nós. Gente, das informações, reportará o solo controlado, Yankee Serra Serra. O TAN 3193, livre decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 1-6-12 nós, variando até 2-2 nós. Já decolagem pista 1-0-3, 1-9-3. Papatão Vitor Índia Juliette, decolado aos 1-1. Chame agora o controle em 1-9, decimal 3-5, bom voo. Patrulha 1935, até lá. Gente, solo 1-2, frequência livre, Yankee Serra Serra. TAN 3193, decoladas 1-2, controle em 1-9, decimal 3-5, bom voo. Chamar o controle, bom dia, bom trabalho, 3-1-9-3. Salvador, boa tarde, 1408 9.0 da 1-0. Azul 4089, boa tarde, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 090 graus, 1,6 dúzia nós, variando até 22 nós. Bem, autorizado ingresso e decolagem Azul 4089. Azul 4089, decolada 16, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, controle 4089, boa tarde, obrigado. Oi, Salvador, Olympus 63. Torre Salvador, Olympus 63. Olympus 63 é a Torre Salvador, confirme a intenção. Ingressando agora na perna do vento, a intenção era realizar 3 toques arremetidos. Gente, Olympus 63, o vento agora está 1.00 graus no 7 nós, variando até 2.1 nós, ok? E continue na perna do vento, aguardando para gerar base. Perna do vento, aguardando para gerar base, Olympus 63. Olympus 63, passa um 360 agora pela direita, mantenha o setor norte aguardando para gerar base, ok? Temos agora 2 aproximações para o 1.0. Realizando 360 pela direita, Olympus 63. Torre Salvador, boa tarde. Gol 1600, está interceptando a final. Trem embaixo travado, está sobre o externo. Gol 1600, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. O vento de superfície 1.00 graus, 1.07 nós, variando até 2.2 nós. E o ajuste 1.0, 1.2. Ciente, prosseguindo, gol 1600. Gol 1600 já baixado, travado? 600 embaixo, travado, igual. Oriente, livre, pouso, pista 1.0, vento 1.0 graus, 1.07 nós, variando até 2.3 nós. Oriente, livre, pouso, na 1.1, gol 1600. O gol 1600, apenas para informação, P3 da Força Aérea Brasileira na perna do vento, da 1.0, sem interferir com a aproximação, ok? Oriente, chegou na 1600. Torre Alfa, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, reporta no farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, Romeu. O Olympus 63 mantém a perna do vento aguardando para girar base. Mantém a perna do vento aguardando para girar base, Olympus 63. O Olympus 63 livre base aguardando autorização de toque arremetido. Olympus 63. Livre base aguardando para autorização de toque arremetida. O Gol no 600, confirma as condições na final no zero, por gentileza? A senhorita, é perto da, do externo, turbulência moderada. Agora na final a turbulência está valendo. Turbulência leve, confirmando? Afirmativa, senhorita. Turbulência leve, cremos que o CB já se deslocou à esquerda da aproximação. Sim, grato. Solo agora os 24, chame agora o solo 121.9. 29. Olympus 63, check train, autorizado toque arremetida, pistão no zero, vento 0, 90 graus, 18 nós, variando até 22 nós. 63, baixado e travado, livre toque arremetida. Mike Juliette Romeu tem condições de agilizar o cruzamento da 1028? Afirmativo. Paciente autorizado então, reporte cruzando o Mike Juliette Romeu. Está presente, curvando à esquerda para o cruzamento da final 10, agilizando o Romeu. Torre. Boa tarde, Objeto 6721, ponto de espera branco. Objeto 6721, boa tarde, mantém ponto de espera da 10. Mantém. Objeto 6721, Alim mantém, pistão no zero. Alim mantém. O Olympus 63 tocou e arremeteu os 27, autorizado agora a curva esquerda, mantenham no meu pet. Reporte passando através norte da torre de controle. Na esquerda, reportará através norte da torre, Olympus 63. O Webjet 6721, para informação, temos o P3 da Força Aérea Brasileira agora ingressando na perna do vento da 1-0, mantendo no meu pet. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós, variando até 2-0 nós. Gente, livre decolagem, iniciando o 6721. Correu mais direto ao meu já para curtíssima final da bata. Gente, reporta no solo controlado, vento 1-0 graus, 1-5 nós, variando até 2-0 nós, do Mike Juliette Romeu. Reportará no solo controlado.